Yeah, András 2012. Yo, a minha morte, motherfucker. Yo, o beat do sobrenatural. Yeah, as pessoas estão chegando pra me dar a despedida antes que comece a jogar terra com suas pás aqui em cima. Coitados, se eles soubessem que nada disso adianta. Estou vendo meu próprio enterro, vejo os rostos sem esperança. Alguns jogam flores e se despedem com nostalgia. Alguns derramam as lágrimas se lembrando do que foi um dia. Mal sabem eles que estou feliz com a minha morte como nunca. Eu sempre desejei isso, pois sei que a mesma continua em outro plano bem diferente desse aqui onde sofri. Passei desilusões, traições, só isso absorvi. Quase me tornei um moço, pois é isso que o mundo faz. Se você tentar se igualar a todos aqueles que não buscam a paz, jamais vou fugir da minha essência, eu não consigo. A consciência vai martelar até esquecer desse compromisso. É tão fácil matar alguém, descontar a sua raiva em cima de quem não tem nada a ver e desviar a sua jornada, motherfucker. My death is like a swinging on. My death is like a swinging door. My death is like a swinging door. Yeah, yeah. Deixar meu corpo lá descansando, como todos estão dizendo. O gosto da morte que agora eu tomo junto com um gole de arsênio. Puro veneno, não importa, mas vou tomar enquanto essa porra não faz efeito. Eu vou tentar digitar alguma carta pra alguém ler enquanto encontrar meu corpo jogado atrás da porta onde caí. Então cedo não vou ser encontrado. Espíritos me puxam, pois sabem que eu já tenho uma tendência a bater de frente com a morte. Eu faço isso com grande frequência. Não preciso sentir o gosto, aquele frio que acompanha o anjo negro que vem buscar aqui. Aquele que dessa vida cansa. Quer ir embora, você tem o direito total sobre a sua vida. Sua alma te pertence, então acelere essa saída. Passe pela transição, o portal iluminado. Tome cuidado, pois você não sabe o que está do outro lado. My death is like a swinging door. My death is like a swinging door. My death is like a swinging door, a patient girl who knows the story.